5 horas, horário de Brasília. Identificação ZYJ263, 1010 kHz, 25.000 watts. Um novo dia está começando. É hora de abrir os olhos, os braços, o coração, a mente. A Rádio Selinalta abre sua programação, convidando você para viver intensamente este dia. Atenção, meus companheiros, que eu estou chegando. Não sou daqui, venho lá de fora. Venho cantando de pago em pago, graças a Deus e Nossa Senhora. A partir de agora, vamos informar, cantar, conversar com você e estar ao seu lado, fazendo uma boa companhia. Está no ar, Desperta Brasil. Dá licença, gaúcho amigo, novamente estou chegando na hora do chimarrão. Por isso vou apeando. E para comandar o programa, chamamos Fabiano Marangon. Oi, minha gente que estava me esperando. Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando. E quem pensava de me ver, Deus sabe quando. Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando. Oi, minha gente que estava me esperando. Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando. 5 horas pontualmente, um bom dia para o senhor, meu compadre, um bom dia para a senhora, minha comadre, no campo, na cidade, no trabalho, no descanso. Como é que passei um fim de semana, tudo certo? É, andando de canoa? Quase igual sapo já? Que bom, né, compadre? É, mano, meio apetrecho, tá bom. Aham, mas agora estamos aqui, firme e forte. Bom dia, tudo certo? Tá com preguiça? Ah, então, ó. Nada de preguiça, vamos abandonar a preguiça, deixa de lado, passe uma água no rosto pra passar a moleza que nem do outro e vamos pular, né? É verdade, vai dormir até que hora agora? Agora garanto que a preguiça passou, né? Com o susto que levou com essa buzina aí, não tem. Então tá bom, hoje segunda-feira, 4 de outubro de 2021 é o ano, Dia Mundial do Habitat, Dia da Ecologia, Dia das Aves, Dia dos Animais, Dia Universal da Anistia, Dia Mundial do Bartender, e hoje a Igreja Católica comemora o Dia de São Francisco de Assis. E é como dizia o próprio São Francisco de Assis, uma pessoa vale o que é aos olhos de Deus e nada mais. Bonita frase, né, meu povo? Vamos que vamos! Vamos! Até às 7 da manhã, está no ar aqui nos 1010, nosso Desperta Brasil! Bom dia! Os homens da terra, bom dia, irmão, bom irmão, bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ó mãe natureza, bom dia, ó Pai Salvador, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. Tudo de bom e do melhor, é o que desejo, amigo Morangão Velho de Guerra. Vamos que vamos aqui no nosso Desperta Brasil. Uma abençoada semana para o senhor, uma abençoada semana para a senhora, no campo, na cidade, no trabalho, no descanso. É muito bom estar em sua companhia. Desejo que esta semana, que este dia, seja de coisas boas, seja de muitas bênçãos. E fique à vontade para participar. 3225-2244. 3225-3002 e o nosso WhatsApp 99972-2564. Combinado? Então tá feito o brick, né, meu povo? Tá feito o brick. Sua participação é muito importante aqui pro Morangão. E tem a benção do Frei Mazuco hoje, né? Tem a benção do Frei Mazuco novamente. Fique à vontade também para mandar a sua intenção, seu pedido de oração. Aí por 6h15, então a gente tem a oração, a bênção do dia com o nosso querido Frei Mazuco, tá certo? Então tá dado o recado. Bom que bom, meu povo, vamos que vamos aqui no nosso Desperta Brasil, fazendo a companhia com o senhor, fazendo a companhia com a senhora, eis decidido com o Radião fazendo eco no programa Morangão, mas que chique, né? Tá vendo aqui, tem um punhado de pedido já, que bom, que bom. É bom, a gente vai atender, assim, a todos que estão nos dando carinho da audiência. Devagarzinho, a gente tenta todo mundo, né? Aham, verdade, verdade. Um abraço, bom dia pro meu amigo, o seu Ademar Facim. Ô, Facim, velho de guerra, bom? Bom? Bom, graças a Deus, tá acompanhando também a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, meu... Ô, Gaspareto, tá assistindo o Round 6 agora? Aí foi logo depois da fecha-pau, pelo jeito. É? Aham. É, deu uma tramança de pau no meio da noite lá, compadre. Aham, verdade. Não, na série eu tô falando. Verdade. Ali tá o 196 sentado e um outro conversando 244, né? É verdade. Mas que barbaridade. Bem boa, já terminei. Não vou te contar pra frente, tá? Não vou te contar pra frente. É verdade. Isso é aquela série da batatinha frita, né? Aham. Inclusive tá sendo a série mais assistida do mundo, pense. É a primeira série da tal da Netflix que está em primeiro lugar em todos os países onde tem a tal da Netflix. Mas que é tal? Gaspareto assistindo e escutando o Morangão. E não vou falar com batatinha frita, senão sai correndo, homem. Mas que barbaridade. Um abraço pro Gaspareto, velho de guerra. Tá por lá também, matando. Um abraço pro seu Adilar Estanque. Ô, seu Adilar, eu vou fazer uma versão pro senhor. Nana Adilar, que a cuca vem pegar... Não peça música ruim, deixa o Morangão trabalhar. Que achou da minha versão, homem do céu? Não, a música que o Adilar Stankiewicz que pediu fogo. Meu pedido é esse hoje, Morangão. Mas pode abandonar, homem. Oi. Eu posso te rodar, Matedor Gancho deu um ano no programa daí. Aham. Pense, uma segunda-feira, a gente vem tudo animado do fim de semana. Aham. Uhum. Deus cidadão pede uma música pra mandar o povo dormir de volta. Eu rodo, mas eu só vou atender pedido do senhor no dia 4 de outubro de 2022. O que, que o senhor prefere? Ah, não rodar? Não, pode abandonar que eu vou rodar, homem. Logo mais na abertura do programa ainda. Mas tu não gosta do programa, né? É verdade. Não, não, não, não. Seu Adilar, larguei de mão. É verdade. E ele escrevendo, minha música de hoje é aquela, Nana Neném. Bom dia, Morangão. Tô aqui na Unidep, na escuta. Ah, não. Tô aqui na escuta, daqui a pouco indo pra Unidep. Ah, bom. Minha música hoje é aquela, Nana Neném. Aham, vou rodar sim. Você não gosta do programa do Morangão, né? Ganhou quanto nas outras rádios? É, pagaram bem esse mês? Pra já começar o mês moendo o programa? Não, não vou falar nada, né? Tá louco, Morangão, tá louco? Aí você tá me chantageando. Não é chantagem, o senhor que tá me derrubando, homem. Mas pode abandonar com o morador daquela música ali. Não. Só abraço pro Adilar hoje. Não vou te dar nem cartão amarelo, mas só abraço pro Adilar hoje. É, Adilar Stankiewicz, tudo de bom. E quer acabar com o programa cedo já, né? É verdade. Ô, meu amigo, o seu Claudio Neymar me escreveu aqui, ó, Morangão, eu já vi toda a série também. Eu também, aham. Uhum. Ele escreveu Batatinha Frita, 1, 2, 3, cadê minha música, senão o bicho vai te pegar, Morangão. E imaginou a mulher daquela instalada no meio da cidade aqui, homem. E programa ela pro seguinte, primeiro que furar o semáforo, ou passar sem cinto, ou passar falando no celular, pode pregar lexumbo, né? Menos sobra um daí. É, mano, mas o homem é bem na rotatória, no centro ali, aham. Uhum. É, o Malmo escreveu, quem furar, quem não respeitar a faixa pedestre também, Morangão. Verdade, homem. Pode largar de mão, né, tio? É verdade. Né. Vamos ver o que o Adilar mandou. Tá bom, então. Não. Quer mandar todo mundo dormir de volta, tá bom? Nada. Verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, meu amigo, o senhor Abel Benedito da Silva, bairro Alto da Glória. Bom dia, Morangão. Estou participando do seu programa. Gostaria da música com o Leôncio Leonel Pitoco. Fazia tempo não trazer o Pitoco. Vamos trazer o Pitoco lá pro meu amigo, o seu Abel, no bairro Alto da Glória. Aliás, bastante gente participando hoje. Gente que eu não lembro de ter participado do programa. Morangão fica faceiro, né? Mas faceiro por demais. Aham. Que bom, né? Que bom. Olha o que me pediram, compadre. Mas fazia tempo isso daqui. O seu Romildo José Freitas, bairro Morumbi. Bom dia, Morangão. Boa semana. Gostaria de recordar a música de Pedro Vargas, Maria Bonita. Será que é aquela? Acorda, Maria Bonita. Não sei, vamos trazer lá pro seu Romildo. Sei que fazia tempo dessa música aí, né? É verdade. Vamos ver quem mais aqui conosco, meu amigo, o seu Emerson Porto, lá no bairro Vila Isabel. Ô, Porto Velho de Guerra, como é que tá, tchê? Bom? Bom, graças a Deus. Tá acompanhando também. Bom dia, bom ali. Aqui, bom, bonito. Toca uma moda de viola daquela de esquentar as cordas da viola. Mas que tal, né, tchê? Cuidado com os dedos, tá muito quente então, né? Vamos trazendo aqui pro meu amigo, o seu Emerson Porto. O mesmo pedido lá pro seu Walter Vieira, do bairro São Cristóvão. O seu Walter tá conosco também participando aqui. Ele me pediu para trazer música com o Tião Carreiro e o Pardinho. Alguma de minha escolha? Então tá bom. Já vou trazer daqui a pouco, daí eu mato dois coelhos com uma paulada só. Tá bom? Tá certo. São 5:10. Bom dia. Vamos de música. Temperatura 15 graus. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaban. Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida, y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno

minha nova empreitada. Não tem mato e nem espinho, ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho. Preciso de um cavalo bem ligeiro e bem mansinho. Preciso de muitas balas e um couro cavalinho. Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo. Mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo. A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo. É por isso que não quero nenhum de vocês comigo. Eu vou roubar uma moça de um ninho de serpente. Ela quer casar comigo, a família não consente. Já me mandaram um recado, tão armado até os dentes. Vai chover balas no mundo se nós topar frente a frente. Adeus, adeus, preto velho, Zé Maria e Serafim. Adeus, adeus, Paraíba, Mineirinho e seu Joaquim. Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim. Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir. Ali sim, né? Tchon, Carreira e Pardinho, com Zezé e Luciano, empreitado perigoso, Leôncio, Leonel, Pitoco e antes Pedro Vargas. Anotei bem esse nome pra não rodar mais música dele aqui. Aham, uhum, verdade. Maria Bonita, é. Acho que o senhor Romildo deve estar tá camangueado com o Adilar Stankiewicz. É, querem derrubar o Morangão logo de partida, assim, né? Se não são amigos do outro, tem que investigar isso daí agora. Aham. Uhum. 5h20, bom dia. Cotação de preços. Na cotação agropecuária, feijão carioca, 270, feijão preto, 260, milho, 89,50, 91, soja, 161,50 a 163, trigo, 89,91, boi em pé, arroba, 295 a 305, erva mate folha em barranco, arroba, 16 a 19,50, suína em pé tipo carne, 6,30, vaca em pé, arroba, 280. Na hora de anunciar a sua marca, produto ou serviço, invista em qualidade de resultados. A Rede Selinalta sempre integrou os interesses dos seus ouvintes e telespectadores. A Rádio Selinalta comunica a paz e o bem há 67 anos. Sua equipe diariamente leva a informação com responsabilidade e credibilidade. Movimento FM, a programação mais completa e dinâmica do rádio. Interatividade e abrangência regional desde 1982. TV Sudoeste, a TV da nossa casa. A informação, evangelização e o entretenimento para todas as famílias. Em casa, no carro, no trabalho, pelo aplicativo, na internet. Uma audiência sem igual. Venha ligar a sua marca à nossa rede. Consulte nosso departamento de vendas. Ligue 46-2101-2244. Quem vende mais, anuncia aqui. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vai pintar ou reformar seu imóvel? Shopping das Tintas tem as melhores marcas de tintas, linha imobiliária industrial, preços promocionais, condições de pagamento acessíveis e atendimento de primeira. Faça orçamento com nossa equipe pelo WhatsApp 2604-0404. Shopping das Tintas, colorindo seus sonhos. Na Tupi 1150, bairro Bortote, em Pato Branco, com estacionamento exclusivo para clientes. Selinalta. Há mais de 35 anos, a Sartori Pré-Moldados e Estruturas Metálicas entrega o que promete e é destaque em toda a região. Com confiança e credibilidade, foco na inovação e sem perder a tradição, a Sartori investe na satisfação dos clientes, transformando projetos em realidade. Quer realizar seu projeto? Conte com nossa equipe especializada. Orçamento pelo fone 46-3224-2662. Sartori, há mais de 35 anos, entregando o que promete. Ide e fazei discípulos todos os povos. Essa é a nossa missão de batizado. Neste mês de outubro, mês missionário, todo cristão batizado é convidado a levar vida e luz ao mundo. É hora de viver intensamente a palavra, na pregação e na vivência. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Você está procurando um imóvel de qualidade com custo-benefício justo e não consegue encontrar? A Famex Imobiliária possui as melhores casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos para venda ou locação em Pato Branco. Ligue para 46-3220-8030 ou nos faça uma visita na rua Caramuru 372, edifício Mona Lisa. Acesse fameximóveis.com.br. Famex Empreendimentos. Nossa história é construída com a sua. Acorde contente e feliz. Desperta Brasil. Desperta Brasil. Frei Mazuco já informou. Hoje é bênção de São Francisco. Paz e bem, Frei Mazuco. Já está acompanhando nosso Desperta Brasil por lá, então. Mande sua intenção, mande seu abraço aqui, seu pedido de oração, que a gente, claro, vai colocar na bênção do dia com Frei Mazuco. Hoje, dia de São Francisco, teremos, claro, a bênção de São Francisco. Tá bom? Hoje também a gente recorda e pede as bênçãos a nosso querido Frei Policarpo, né? Um ano de seu falecimento. Como passa rápido, né, meu povo? Como passa rápido, que coisa! 5h26, vamos em frente, que ó... O que é o de la Corte também? Ah, mas nem faz tempo que não rodo. Vou rodar depois. Mas também só em 2022 a próxima vez. Verdade. Aham. Não sei também. Fica mangueado pra derrubar o Morangão hoje. Aham. De la Corte nunca acorda cedo. E quando acorda, vem pedir essas músicas ainda. Não. Ó, de abandonar, né? Pediu que o vaqueiro desprezado. Essa música dá 2h30 mais ou menos, né? É bonita. Vou rodar. Depois eu rodo. Aham. Mas daí a próxima vez vai ser só em 2022, né? É verdade. Mas que barbaridade. Deixa eu ver aqui quem mais. Daqui a pouco eu vou trazer a música que tu pediu sábado, Gio Marcos. É, daqui a pouco eu trago pra você. Aham. Sábado o Gio Marcos pediu uma tal com a agenda torrada de pedido, né, compadre? É verdade. Graças a Deus. Daqui a pouco eu trago. O meu amigo Gio Marcos Espiaz também fazia tempo que não acordava cedo. É verdade. Mas que barbaridade. Vou atender agora, meu amigo, seu Claudionei Malman. Ô, Malman, como é que tá, tchê? Bom? Já vou anunciar aqui o teu pedido. Um abraço pra dona Carolina, lá do bairro Bela Vista. Um abraço pro seu Daciro Preto Zambonim, lá no São Roque do Chopin. Um abraço pro seu Valdecir Caprini, lá em Vitorino. Um abraço pro seu Jean e dona Jéssica, lá em São José Santa... Seu Jean, pagaram a carne lá, por acaso? Teu pai e teu tio? Que fé, né? Em dois, se não sair pelo menos alguma coisinha, né? Ao menos um risoto. Pense, dois de aniversário no mesmo dia. E hoje eu falou que ninguém tinha convidado ainda pro almoço. Ah, louco, larguei de mão, né, tchê? Vamos ver o que hoje eu conta pra nós ali. Mas que barbaridade. Ô, seu Claudionei Malma, me pediu a música O Serafim e Seus Filhos? Tá rodando. Bom dia. 5h27. Maria, que com todos se parecia. Todos de olhar esperto para ver de perto quem de muito longe é que vinha. Filhos e dois juramentos. todos dois sangrentos em noite clarinha. Zezé de Camargo e Luciano Serafim e seus filhos. Bonita música aqui no nosso Desperta Brasil. São 5h32. Bom dia. Fique bem informado. Desperta Brasil e as manchetes do dia. Um bom dia para o senhor, um bom dia para a senhora. Vamos que vamos agora trazendo as informações aqui nos 1010 do seu rádio. Pessegueiro carregadíssimo. No fim de semana, meu povo, é verdade, tivemos no fim de semana na região de Itapiranga ali, mais uma vez com um forte granizo registrado, hein, meu povo? Que barbaridade, tchê. Que coisa, hein? É, aqui por aqui foi só bastante chuva mesmo, né? Bastante chuva. Na 282 tivemos, pelo amor de Deus, foi na noite de ontem, pouco depois das 21 horas, no trecho da linha Santo Expedito, nas proximidades de Descanso, na 282, trecho entre São Miguel do Oeste e Maravilha, nas proximidades ali de Descanso, uma colisão frontal. Duas pessoas ficaram feridas neste trecho. É, ali é perigoso. Lembra aquele acidente que deu nesse trecho uma vez ali? Pala, amor, com um caminhão e coisa e tal. É verdade. Ainda em Santa Catarina, tivemos um grave acidente que matou uma pessoa carbonizada. Eu estava vendo as imagens. Meu senhor do céu, né? Carro e caminhão pegaram fogo. Depois da colisão, o condutor do carro acabou morrendo carbonizado. Foi na BR-158, trecho entre Cunha Porã e Caibi, no último sábado. Adolescente é investigado por realizar ameaças de ataque em escola de Santa Catarina. Mulher é assassinada pelo companheiro a facadas em Santa Catarina. Que coisa, meu povo, que barbaridade. Isso foi em Caçador, neste sábado. Em Renascença, homem é preso por ameaçar e sequestrar a ex-companheira. Falei que o persegueiro estava carregado, né, compadre? Falei que o persegueiro estava carregado. 6 pessoas foram presas em Rinha de Galo, aqui no sudoeste do Paraná. 9 animais foram apreendidos no local. E eu fervo, né, compadre? Mas pense na multa que levaram. Aham. Mais de 28 mil reais em multa. Foi na linha Duas Barras, interior de Capanema. Os realizadores de uma rinha de galo foram autuados em mais 28 mil e detidos, né, compadre? Que barbaridade. Carro sai da pista, bate em árvore e capota na PR-886, trecho entre Ampere e Santa Isabel do Oeste. Caminhão carregado com mais de 16 mil pintainhos tomba na BR-467. Caso foi registrado na noite de ontem. Pensa os pintinhos tudo louco pela pista, compadre. Minhas armas do céu. Padrasto atira na cabeça da enteada de 15 anos no oeste catarinense. O crime ocorreu após o homem ameaçar a mãe da vítima. Motociclista sofre ferimentos graves após colidir com um caminhão na SC-160, também no oeste catarinense. E essa em Coronel Vivida, compadre. O ouricinho estava lá. Bombeiros foram acionados para resgatar o ouriço no interior de loja, no centro de Coronel Vivida. Coronel Vivida também está dando uns bons filmes, né? Esses dias uma capivara passeando. Agora um ouriço. Mas que barbaridade. Falando em ouriço, lá na chácara, lá onde minha irmã mora, né, compadre? É. A nega, que é a cachorrinha que tem lá, né, compadre? Atacou-lhe um ouriço no fim de semana. Pense de espinho que tinha na boca, no pescoço. Minha irmã mandou a foto depois. Mas também o ouricinho morreu, né, compadre? É verdade. Mas que barbaridade. Tivemos também na noite de ontem, quebrou o pino. Sabe o pino que segura, que engata o caminhão e a carreta? Que segura o caminhão e a carreta? Aham, quebrou. Daí soltou. E por pouco a carreta não invadiu uma residência nas proximidades da ponte do Rio Chopin. Trecho entre Pato Branco e Coronel Vivida. Já pensou, né? Tava vendo os vídeos também. Pode abandonar, né, compadre? Soltou daí a carreta do caminhão. E pensa, despinguelou para os lados. Quase entrou dentro da casa ali, perto da ponte do Chopin. Tivemos na noite do sábado uma colisão entre caminhonete e caminhão na Avenida Tupi. Tivemos um grave acidente envolvendo uma moto e um carro no bairro São Roque, na zona sul de Pato Branco, também no fim de semana. Ontem tivemos um homicídio registrado no conjunto Terra Nossa em Francisco Beltrão. O homem foi morto a tiros na noite de ontem. Na noite de sexta, por volta das 22 horas, o cidadão passava sobre a 281, né? Quando deu uma olhada para o lado, tinha um homem caído na pista. Aham. Isso a 500 metros da Polícia Rodoviária Estadual. E ele pegou, né? E parou na polícia e falou, ó, tem alguma coisa estranha. A polícia foi lá e encontrou um homem em óbito. O cidadão foi atropelado, porém, quem atropelou fugiu do local, né? Que barbaridade. Tivemos no fim de semana um ônibus que saiu de Guaíra, tombando após batida na BR-277, deixando 17 feridos. Pense, meu povo, é verdade. Então, alguns destaques, vou parar por aqui. Tem bem mais coisas, perseguiram carregado, é verdade. Meu senhor do céu, né? Tivemos uma colisão, também... Bom, deixa, meu negão. É mais uma colisão no perímetro urbano de Pato Branco, mas chega por hora, chega. Pense no perseguiram carregado entre sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Meu senhor do céu. No Paranaense de Futsal Ouro, quartas de final, jogos de ida, o Moarama em Foz, 3-3. Pato e dois vizinhos, 1-1. Chopinzinho 0, Cascavel 3. Campo Mourão 4, Laranjeira 0. Nos playoffs contra o rebaixamento, Marechal 3, Coronel 1. Ampere 4, São José dos Pinhais 3. Marreco 4, Siqueira Campo 0. Palmas 9, Toledo 5. Foram rebaixados Coronel Vivida, São José dos Pinhais, Siqueira Campos e Toledo. Campeã do mundo, sabe qual foi a equipe? Foi a equipe de Portugal. Portugal venceu a Argentina por 2-1 e sagrou-se campeã mundial de futsal. Brasil, terceiro lugar. Na disputa, venceu o Cazaquistão por 4-2. Tá certo? No Brasileirão da Série A, Fortaleza 0, Atlético Goianiense 3, Cuiabá 0, América Mineiro 2, Bragantino e Corinthians 2-2, Atlético Mineiro 1, Internacional 0, Flamengo 3, Atlético Paranaense 0, Chapecoense e São Paulo 1-1, Palmeiras e Juventude 1-1, Grêmio 1, Sport 2. Antes de sair no vento ou fazer a semeadura, fique com um olho no tempo e outro na temperatura. Tempo, dá pra ver umas estrelas, dá pra ver umas nuvens, 15 graus na temperatura. Desperta Brasil. Oferecimento Planta Cereale, uma nova cerealista a seu dispor. Parque das Indústrias Pato Branco. Verde Sul, agricultura forte, mesa farta. Em Pato Branco, Palmas, Mangueirinha e Realeza. 5h40, um bom dia para o senhor, um bom dia para a senhora, tudo de bom e do melhor, é o que desejo o amigo Morangão Velho de Guerra. Um abraço pro meu amigo Nilvo Caprini, também acordando agora, donzela, radião velho fazendo eco. Nilvo, vê se é hora, homem. Ah, louco, abandonei, larguei de mão, né? Um abraço pro meu amigo Seivão Moreno. Oi, vã, como é que tá ali, tchê? Bom? Bom, graças a Deus, tá acompanhando a gente ali em Mariópolis, radião velho fazendo eco, e ele me pediu aqui a música do Cacique e o Pajé Canoeiro. Essa é boa, vamos pregar a chumbo então. 5h41, bom dia. Tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levamos rede de lance. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Levei meus apreparos pra dar uma pescada boa. Saímos cortando água na minha velha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Descendo o rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante e fui sair noutra lagoa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Tava enchendo muito, tava cobrindo a taboa. Acompanhei a maré, encostei minha canoa. É o remanso do Rio Pardo. Ai, ai, aonde os pintados amoam. Pra pegar peixe dos bons, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo timbó na água, com isso os peixes atordoa. Jogo a rede, dou um grito. Ai, ai, os dourados amontoam. 5h43, eu tava vendo aqui a pé de azar, o cidadão, né, tchê? Aham. Pode largar de mão, ó, são 5h43. Homem ganha na loteria, mas morre afogado com bilhete no bolso. Meu Deus do céu, né, compadre? De acordo com a polícia, ele caiu quando atracava o barco e desmaiou ao bater a cabeça em uma pedra. Da pedra, foi para dentro do, do mar, né, compadre? Que barbaridade, tchê. É, um lago, mar lá. Uma baía, sabe, aquele lugar assim que param. Fato foi registrado nos Estados Unidos, né? Um americano de 57 anos tirou a sorte grande ao ganhar na loteria. Mas não teve tempo nem de curtir o prêmio. Por quê? Porque ele morreu afogado, né, compadre? Ele estava navegando em Caseville, no Michigan. Quando aconteceu isso, foi atracar o barco, caiu, bateu a cabeça e foi para dentro da água. Meu senhor do céu, né, compadre? O corpo dele foi encontrado em uma praia particular. E de acordo com a polícia, o bilhete estava dentro da carteira dele. O bilhete premiado. Mas que barbaridade. $300 mil. Já pensou, compadre? Não. Pode abandonar, né, compadre? Eu não vou falar mais nada. Já volto. 5h44. Selinalta. Atraia as bênçãos de Deus para seus pertences. Bênção das propriedades. Com Frei Policarpo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Selinalta apresentou Bênção sobre as propriedades. Selinalta, a mensagem que vai aos campos e às cidades. Alô, amigo produtor rural. Você precisa de água quente para higienizar a sua ordenhadeira? Contate uma revenda autorizada. Conheça e adquira o sistema de aquecimento solar da Ecologic. Tenha economia de energia, aumento de qualidade no leite, conforto, agilidade e praticidade na sua rotina. Saiba mais em nossas redes sociais, Ecologic Aquecedores ou pelo fone 46-3225-2298. Ecologic. Viva a sintonia entre as pessoas e o planeta. Se você vai construir, reformar sua casa ou carro, na Casa das Tintas você encontra produtos de qualidade e alto rendimento. Além de tintas para a linha imobiliária, industrial e automotiva, você também encontra uma gama completa de produtos para cuidar do seu carro. Produtos para polimentos, espelhamentos e restaurações, desenvolvidos com tecnologias renováveis e sustentáveis. Casa das Tintas, Pato Branco, Barracão e Francisco Beltrão. Nos siga nas redes sociais, @ Grupo Casa das Tintas. Vem aí a nova Anjos Colchões Pato Branco. Uma loja moderna, bonita e aconchegante para melhor atender você, cliente. Produtos de alta qualidade e conforto, com um toque de classe e sofisticação. Conheça a nova Anjos Colchões, Rua Ibiporã 749, no centro de Pato Branco. Fone 3025-7270. Anjos Colchões, perfeita para quem ama dormir bem. Selinalta. Flor de Mel Empório Mineiro, uma loja ampla e exclusiva com produtos na linha do mel e variedade em produtos de Minas, da Serra da Canastra. Queijos, cafés, doces, cachaças, manteigas, geleias, pimentas e chocolates. Aceitamos encomendas de tábuas de frios e cestas para café da manhã e ainda dispomos de cartões Vale Presente. Faça sua encomenda. Flor de Mel, na rua Giuseppe Ortolã, 15, bairro Frarom, Pato Branco. Fone Watts 99119-9962. Dia das Crianças Paraná Plásticos. Um mundo de cor para você. Brinquedos, jogos, fantasias, bicicletas, motos elétricas e muito mais. A cada R$50 em compras, você poderá ganhar um vale-presente de R$600. E ainda, pagamentos em até 10 vezes nos cartões de crédito. Só na Paraná Plásticos você encontra os personagens mais queridos e divertidos. Confira, Paraná Plásticos. Tem pedras rolando por aí que não são do britador Dalros. Ao comprar pedras britadas, fique com a qualidade e entrega rápida de quem tem 58 anos de tradição e credibilidade. Dalros tem a melhor areia industrial, inclusive em sua nova unidade em Vitorino, para melhor atender clientes do Paraná e Santa Catarina. Agora também trabalhos de asfaltamento, estruturação de loteamentos e pátios, através da Hiperpave, a nova empresa do grupo Dalros. Precisou de pedra? Ligue 3220-3850 ou 3227 74600, Pato Branco e Vitorino. Acorde contente e feliz. Esperta Brasil! 5h48, planta cereal e juntamente com a comunidade São Francisco de Assis, Passo da Ilha, convida a todos para grande churrascada em honra ao padroeiro neste próximo domingo. O kit completo pode ser de carne bovina ou suína e tem acompanhamento em farofa, pão, cuca, maionese, salada e pode ser adquirido até esta quarta com os membros do conselho ou então no 99972-1178 com Hélio, 991-353586 com Onésio ou 99900-2803 com Guerini. A retirada vai ser no pavilhão, no sistema drive-thru, a partir das 11h45. Pavilhão da comunidade, né? Na programação religiosa, hoje, missa com Padre Adriano Matana. Quarta-feira, missa com Padre Adilson. Sexta-feira, missa com Frei Neuri, sempre às 19h30. No domingo, missa às 10h com Padre Dilonei e logo após sorteio da rifa. Participe! Apoie o convite Planta Cereale. Vem que a planta tem. BR-158, Parque das Indústrias, Pato Branco, Paraná. A Verdesul, concessionária John Deere, é uma empresa parceira que, além de entregar produtos de qualidade, está sempre a seu lado para que você tenha total disponibilidade e produtividade de seus equipamentos. Juntos, compartilhamos a paixão em produzir, colher resultados e trabalhar para que cada área semeada hoje seja garantia de sustento para todos amanhã. Verdesul, agricultura forte, mesa farta, Pato Branco, Realeza, Mangueirinha e Palmas. São 5h50, vamos trazer aqui as músicas agora, compadre. É verdade, é trazer duas músicas aqui agora, para fechar essa hora. A primeira, meu amigo, o senhor Luiz Antônio Dalla Corte, é de guerra, o nono Dalla Corte, lá da sede Dom Carlos, me pediu, vaqueiro desprezado, vou trazer, depois só ano que vem, tá? Tá bom. Ô, meu amigo, Gio Marcos Espiazzi, ô, Gio Marcos, como é que tá, tchê? Bom? Bom, graças a Deus. Gio Marcos quer ouvir. Tchá, tchá, pum, tchá, tchá, pum, tchá, tchá, pum, tchá, tchá, pum. La Bela Polenta, tá rodando. 10 para 6, bom dia. Quando si pianta la bella polenta si pianta così, si pianta così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando la cresce la bella polenta la cresce così, si pianta così, la cresce così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando fiorisce la bella polenta fiorisce così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si smisia la bella polenta si smisia così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si smisia così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si taglia la bella polenta si taglia così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si smisia così, si taglia così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si mangia la bella polenta si mangia così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si smisia così, si taglia così, si mangia così. tcha-pum, tcha-tcha-pum, tcha-tcha-pum, tcha-tcha-pum. Quando si gusta la bella polenta si gusta così, si impianta così, la cresce così, fiorisce così, si smizia così, si taglia così, si mangia così, si gusta così. Bella polenta così, cha cha pum, cha cha pum, cha cha pum, cha cha pum. Quando finisce la bella polenta finisce così, si impianta così, la cresce così, fiorisce così, si smizia così, si taglia così, si mangia così, si gusta così, felice così. Bella polenta così, cha cha pum, cha cha pum, cha cha pum, cha cha pum. Desperta, Brasil!